demora a clarear. E a luz do dia, ah, aparece onde aqui, assim de um jeito de aprontar demais, que é pra eu me assustar, levar.